planos. Minha mãe não chora que eu vou pra cidade. Eu vou juntar dinheiro e felicidade. E assim eu chego nessa terra preta, com esses edifícios, todos esses carros e essa moça, moça que me olha tanto. Não sei bem disso. O amor aqui é caro. Tudo foi engano. Não tenho quem me chore aqui nesta cidade. Não juntei dinheiro nem felicidade. E agora eu vejo meus filhos falando uma porção de coisas. Eu não entendo nada. Cada um só pensa, pensa em si mesmo, em suas amizades e sua namorada. Um conselho dou pra esses moços todos que vivem na fazenda. Fosse vocês não vinham. Minha mulher me chama agora na cozinha. Mas que saudade eu tenho da minha terrinha.